altura em que Portugal já foi um país feliz. Houve uma altura em que os portugueses eram um povo feliz e essa altura foi em 1975. Eu nasci em 1975. Em 1975 havia o PREC. Eu agora sou precário. Não há PREC, eu sou precário. E nessa altura houve um dia, em 1975, em que o ministro João Cravinho, de uma assentada, nacionalizou N bancos, nacionalizou empresas produtivas. Houve outras alturas em que houve reforma agrária, outras alturas em que as empresas entraram em autogestão, outras alturas em que foram feitas cooperativas, outras alturas em que as pessoas lutaram para construir o socialismo. O povo português, entretanto, desistiu dessa construção. Nessas alturas, quem migrou para o Brasil foram os banqueiros. Hoje pedem-nos para emigrarmos para o Brasil. Mas eu acho que o Brasil está reservado para os banqueiros. Eu acho que devemos obrigar os banqueiros a emigrar para o Brasil novamente. Porque atualmente o que está a acontecer é isto. É um a remar e os banqueiros todos a dizer: estamos todos no mesmo barco, não estamos? Pois, só que tu estás a remar e nós estamos aqui todos satisfeitos. Muito obrigado. Revolução e socialismo.